Gente, eu vim aqui alugar um carro porque eu e a Gabi, a gente vai gravar. A gente vai gravar um clipe da música nova. E é isso, foda-se. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Tira o meu contato do teu celular. Eu não te quero mais. Mentira, eu quero sim. Talvez não seja nessa vida. Ainda tocou no rádio, resolvi trocar. Falar a verdade amarga a nossa língua. Prefiro a mentira pra adoçar. Teu beijo tem sabor de despedida. Maldito dia que eu fui te provar. Olha no meu olho e vem por cima. Fica pro café e pro jantar. Te mando sumir mentalmente, mas não me atrevo a falar. Porque vai que cê consente e resolve acreditar. Para de uma vez de me ligar, porque eu ainda ligo pra gente. E meu coração não me atende, e toda hora quer chamar. Para de uma vez de me ligar, porque eu ainda ligo pra gente. E meu coração não me atende, e toda hora quer chamar. Chamar, chamar, e toda hora quer chamar. Chamar, chamar, e toda hora quer te amar. Eu posso até não te ligar mais. O que sua boca fala não é o que o corpo pede. Quem vai te tirar da bad? Ligações de alma, eu falo seu idioma. Traduzo suas emoções, entendo sua confusão. Substitutos não entendem tudo. Sou absoluto no estatuto do seu tesão. Sempre que te molho, cê me dá a mão. Sempre que te fodo, ganho o seu perdão. A sua carência é muito mais sincera que você. Em vez de ser feliz, prefere disputar poder. Não aceita a verdade, não tem humildade pra entender seu ego e assumir seus medos. Sua saudade é consequência dos seus erros. Sempre que se toca os seus dedos, tem memórias dos prazeres que te... Para de uma vez de me ligar, porque eu ainda ligo pra gente. E meu coração não me...